sua casa, campanha madrugada, mas ela não me atendeu. Fiquei preocupado, telefone te chamar e ela não me atender. Pensei em fazer loucura, sair noite escura para te encontrar. Chegando em frente à sua casa, percebi que ela estava com outra a se amar. Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos. Pois eu preciso beber pra desabafar, pra esquecer de tudo, pra comemorar que eu fui chifrudo, que nessa vida nasci pra sofrer. Eu gritei bem alto, chorei, pois só me maltrata sem os seus carinhos. Pois eu preciso beber pra desabafar, pra esquecer de tudo, pra comemorar que eu fui chifrudo, que nesta vida nasci pra sofrer. Fiquei preocupado, telefone ter chamado e ela não me atender. Pensei em fazer loucura, sair noite escura para te encontrar. Chegando em frente à sua casa, descobri que ela estava com outra a se amar. Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos. Pois eu preciso beber pra desabafar, pra esquecer de tudo, pra comemorar que eu fui chifrudo, que nesta vida nasci pra sofrer. Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos. Pois eu preciso.